Alô? Opa. Alô? Puta que pariu, de que é essa porra de aspirador de pó? Que aspirador de pó, cara? Tá maluco? Toda vez que Aspirador de pó começa a só eu chamada, tô vem esse som. fungando pra caralho. Não, mas toda vez que começa uma gravação, vem um barulho que parece que vem nas profundezas do Dadano, João. Tá, eu acho que é o meu ventilador e depois o computador percebe que não faz parte da ligação e para. É a única explicação. Que bosta. Senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui com os meus falantes amigos Super. Então é Natal. Eu Nuco. Festa cristã. Sorg. Simone de Natal de novo. Imagine. Feliz Ano Velho. Meus queridos ouvintes, nessa segunda tentativa de começar um podcast, porque a primeira já bichou, estávamos aqui conversando sobre o que falar, do que falar, do que não falar, então resolvemos fazer um podcast especial. Basicamente, vamos falar do que nos der na telha, do que aconteceu nos últimos dias, semanas ou anos. É como, essencialmente, um papo de bar, como vocês fariam com seus amigos, se vocês tivessem amigos e se vocês frequentassem bares. Então, sem mais delongas, segue o baile. Chuchus, a gente tava falando mal do trailer do Aranha, né? Sim. Peraí, o Electro voa nesse filme? O Electro sempre voou, cara. Não, o voou? Ultimate voava. Sempre não. O Ultimate voava. Não, nos quadrinhos ele não voava, não. Ele andava. Ele era tipo o cara do Infamous, ele andava na aviação. Cara, tipo, eu acho que o Ultimate voava. E esses vilões desse Homem-Aranha são todos inspirados no Ultimate. Até essa história do Rhino, Mecha e Zord é baseado no Ultimate. E engraçado, porque o Rhino Ultimate, o Aranha nunca conseguiu derrubar. O que derrubou foi o Homem de Ferro. Quantos vilões vai ter mesmo esse filme, cara? Três. O Rhino. E quem que é? É o Rhino, o Electro, e quem que é o outro cara lá? O Duende Verde. É o Duende Verde mesmo? O Duende Verde mesmo, só que ninguém sabe se é o Harry ou se é o Norman. Isso ainda não deu pra entender. E ainda tem os easter eggs lá, do Abutre, do Dr. Octopus. É, aparece os tentáculos do Octopus e aparece as asas do Abutre. Interessante, eu tava vendo agora, eu tive a nítida impressão de ver a Gwen Stacy com um tentáculo do Octopus se movendo na frente dela. É, não dá pra saber. Porque ela trabalha na Oxcorp, né, então... Não, eu li uma discussão sobre isso. É, tem uma cena um pouquinho antes no trailer que tem tipo um aquário com alguma coisa se mexendo. Então não podem ser. Dá pra alguém desligar o som do vídeo? Pô, foi mal, era pra estar no mudo. Porra, Léo. Porra, Léo. Foi mal. Japonês. Porra, Dada. Tá, voltando. É, não dá pra saber, tem uma cena um pouco antes dessa cena do tentáculo que você tá falando, que tem um aquário com, tipo com as eguias andando, então não dá pra saber se é um tentáculo ou se é esse aquário que tá passando só com outra cena. Pode ser. Pode ser o Venom, né, cara? E essa parada que ele vai morrer no terceiro filme? Nesse filme, no terceiro, sei lá. Quem vai morrer? O Aranha? O Aranha, o Girafildo. Lá vem a saga do clone. Lá vem a saga do clone. Vocês estão rindo? Não, eu não sei onde que eu li. Eu não sei se eu li lá no BDE mesmo. Acho que eu só li no BDE. Ele vai sair da franquia, mas ele não vai morrer. Porque o contrato já tá pra três filmes. Mas é aquilo. Se o segundo tem um sucesso, é claro que ele assina pra mais três. Cara, parece que vai ser... Assim, é que vai ter um filme do Venom e um filme do Sexteto Sinistro. Como é que é? Sexteto o quê? Sem Ser Sinistro, é isso mesmo. Parece que vão firmar um filme do Venom, aí o pessoal não sabe se por um acaso o Ed Brock ou o simbionte vai aparecer nesse ou no terceiro filme, mas o plano é que façam um filme do Venom e outro do Sexteto Sinistro. E talvez mais spin-offs do Homem-Aranha. Cara, como seria um filme do Sexteto Sinistro? Um bando de vilão discutindo o filme inteiro. Você contrata o Bendis pra fazer os diálogos, os três, os seis lá conversando e bolando o plano e tal. Cara, seria uma parada tipo Dois de Homens e um Segredo com os vilões do Aranha. É, mas não faz sentido ter um filme de seis vilões e não ter o principal, né, o Aranha. Não vai, isso não vai, não vende, cara, pro grande público, assim. A gente sabe quem é o Sexteto, o grande público não. É, seria melhor você fazer um filme só do Coringa. Opa, já acontece, é o filme do Batman. O senhor é um brincalhão. Cara, mas não sei, o... Eu vou contra o que o Sorg falou, cara. Apesar de fazer sentido pra mim ter o Rhino Transformer, eu ainda preferia um sujeito com... Não com uma roupa de rinoceronte, mas talvez com uma armadura, alguma coisa. Não, cara, pra mim isso aí é tudo especulação. A Fox quer fazer com o Homem-Aranha e com esse reboot da franquia dos X-Men a mesma coisa que a DC tá fazendo com o filme do Super-Homem e que a Marvel fez com os filmes dela, que é criar um universo integrado. Então eles vão sair fazendo uma boataria miserável só pra gerar ROAX, só para as pessoas prestarem atenção. Vamos falar qualquer merda. Daqui a pouco vão falar que a Tia May vai aparecer com um simbionte na porra do filme. Esse filme estreia quando mesmo? Maio. Maio agora. Ah, tá longe ainda. Sim, sim. Mas é, tem um ponto positivo nesse filme que parece que melhoraram infinito o uniforme do Homem-Aranha. Ah, não. O uniforme. Nossa, demais, cara. Sem o mais parecido com tá melhor do que o filme do Sam Raimi. Não tá. Não, o do Sam Raimi é clássico. O do Sam Raimi é muito bom, mas eu acho que esse ficou muito mais próximo dos quadrinhos. É mais clássico. Sim. É que eu não acredito que o filme vai ficar melhor que o do Sam Raimi. Não, eu tô falando do uniforme. É, melhorou, cara, mas também o uniforme do primeiro filme, pelo amor de Deus, né? É, qualquer coisa ser melhor que aquilo. Não tem como piorar aquilo lá, cara. Triste, não, puta que pariu. Bom, não posso falar nada porque até hoje não vi esse filme. Eu não assisti ele inteiro até hoje, só vejo pedaços. Eles fizeram uma mistureba pra tentar fazer uma versão Ultimate do Homem-Aranha no cinema. É a versão Ultimate, esse lance da tecnologia, dos pais dele. Pô. A memória fotográfica. É, um gênio científico. O Peter Parker só é um cara inteligente. Cara, eu tava vendo ali no trailer. É o quê? O pai dele também era um agente secreto, que nem tentaram fazer nos anos 90? O pai dele era um cientista da Oscorp, percebeu que a Oscorp tava querendo usar aquela pesquisa dele das aranhas pra fazer merda e meio que fugiu. Fica subentendido que a Oscorp matou o cara porque queria o projeto de volta e também queria silenciar o que ele sabia. Eu acho que eles vão usar aquela coisa de que a Oscorp cria armas de tecnologia avançada, então todos os vilões do Homem-Aranha vão ser frutos da Oscorp, como já apareceu já o Octopus e o Abutre. Aí você tem o Duende Verde, que vai aparecer, o Rhino e o Electro. E no filme anterior você tinha o Camaleão. Todos os vilões do Homem-Aranha são frutos do Oscorp. É, o que no Ultimate é isso, né? Todos eles, acho que até o Octopus, né? Cara, na linha Ultimate, tudo de ruim que acontece no universo Marvel é culpa do Oscorp. É aquela coisa da corrida pra tentar refazer o soro do Capitão América. Aí o Oscorp fez todas as merdas que aparecem. Se não é o Oscorp, é o pessoal do Quarteto Fantástico. É, fica sempre a Oscorp, aquela outra empresa do... É Roxxon, não é isso? Roxxon. Isso, ficam sempre competindo, tentando fazer uma arma nova, um super soldado novo. O universo Ultimate era muito bem amarradinho. Era melhor pra caramba. Continua sendo. Mais ou menos, nossa. É. Perdeu a linha quando o Jeff Loeb resolveu escrever os Ultimates. Não, sim, mas depois que até essa fase agora que tá saindo pela Panini, que é o Aranha Neguinho, Legal, é a Roxxon que é a vilã nessa fase. Não, tipo, o Homem-Aranha Ultimate continua por um caminho legal. O problema foi o resto das outras franquias que conseguiram cagar com tudo que era bom de lá. Meio que cagou com os X-Men, cagou com os Supremos, agora tá voltando a ficar legal, mas o clima da Ultimate antigamente era muito bom. Eu gostava muito. X-Men era chato pra caralho e o Quarteto Fantástico era aquelas poses todas de pin-up do Brian Hitch. Eu gostava muito do roteiro. Brian Hitch não, Greg Rohr. É esse cara aí, eu viajei agora. Brian Hitch desenha pra caralho. É, esse sujeito aí que fica vendo também, pegando cena de filme pornô e desenhando em cima. O Greg Horn é capista, mas ele faz as capas dele é assistindo o X-Video, cara. Ele liga o X-Video, vamos fazer uma capa aqui da Electra. Aí na hora que ele tá assistindo, ele desenha. Na feira da fruta, pra ver o que a feira da fruta tem. Falando em clipe, em trailer, já sabemos que vai ser uma merda mesmo o novo Homem-Aranha. E o Godzika, o que vocês acharam? Ah, eu gostei, cara. Deu uma promissor, né, cara? Eu vou assistir no cinema, cara. E é o Godzilla, cara. Não é um dinossauro, não é o Jurassic Park, é o Godzilla. É o Godzilla. Mas vamos fazer aquela coisa de alguém salva a pátria. Godzilla não é isso, Godzilla é o bicho chega, destrói a cidade e de nada aparece um outro bicho maior, ele mata o bicho maior e vai embora. E todo mundo fica com aquela cara de não sei se agradeço a ele porque matou o bicho maior ou fico puto porque ele não destruiu a cidade. Godzilla é isso, não tem um herói, o herói é o Godzilla. Cara, vendo o trailer, tá parecendo mais aquele filme Cloverfield, né? Parece que vão se focar mais nas pessoas e o Godzilla que vai aparecer assim meio de longe, sabe? Ah, não, pelo amor de Deus, cara. Pô, o filme do Godzilla vai focar nas pessoas? Ah, não, cara, pelo trailer aparece, cara. Eu acho que não, eu acho que o primeiro trailer, assim, foi só um... Colocaram, deixaram ele pra mostrar só no finalzinho, assim, no meio da fumaça e tal, pra dar aquele clímax, que caralho, que foda, cara. Mas eu achei legalzão pra caramba, tenso, assim, a trilha sonora, eu achei fodão. Mas, cara, assiste o trailer, tem muito, parece que vai ter muito personagem, cara, vai ter criança, pior de tudo, vai ter crianças, estragam a porra toda. Sempre tem criança, tem sempre criança pra dar aquela carga dramática, ai meu Deus, é tipo, o menino idiota parado no meio da rua vazia e o monstro vindo andando. Tinha que ter o Godzuki. O que me deixa mais puto nesse filme de monstro é que o monstro sempre perde, cara. Eu sempre torço pro monstro e ele sempre perde. O Godzilla não. O Godzilla ele sempre vai embora levantando o dedo e falando: foda-se, cansei de destruir a cidade. Pergunta: Godzilla será melhor do que Mega Shark versus Mecha Shark? Nunca será. Nunca será. Jamais será. Cara, todos os filmes que tem Shark no final, torneio do Shark. Cara, fim de semana passado eu assisti lá na casa da minha mãe no Sci-Fi Channel Mecha Gator. É um super crocodilo com partes mecânicas. Cara, é muito tosco. Tem um que é muito tosco, que é o do. Não sei o que, Gator, que é o crocodilo gigante, versus Omega Shark. E tem um também chamado Spider Shark, que é uma porcaria do tubarão. Eu sou louco pra assistir. É o tubarão com patas de aranha. É um inferno esse filme. Cara, eu queria assistir aquele Sharknado lá, que é o tornado de tubarão. Não, Sharknado eu tenho todas as coisas mais clichês do mundo. Tem um outro escroto também, que é o dos tubarões fantasmas. O tubarão ataca. Ghost Shark, né? É Ghost Shark. O tubarão ataca em qualquer lugar que tem água. Tipo, o cara vai beber um copo d'água, o tubarão come a cabeça dele. A garota tá tomando banho do nada, começa a aparecer do chuveiro a porrada de tubarão. Que bosta, cara. Cara, isso é muito mais legal que o Godzilla, cara. Que cara, isso? O tubarão na poça d'água. O cara tá correndo, ele pisa na poça d'água, o tubarão. Come ele. Não pode ser ruim. Não pode ser ruim um negócio desse. Não pode, não tem como ser ruim isso aí. Isso aqui é a famosa cena de vamos lá, carro wash. As mulheres tudo gostosas limpando o carro. De repente, os caras começam tudo a morrer dentro do carro, por causa da água do carro wash. O varão dentro da água. Meu caralho. Cara, que sensacional, velho. Esses caras merecem um prêmio. Esses caras do sci-fi, porra. É o pessoal da Asylum, o nome da produtora. Isso, é Asylum qualquer coisa, esses mesmo. Pô, sensacional, cara, não tem como ser mais massa. O primeiro clássico dele foi o Transmorphers. Transmorphers? Saiu o filme do Transformers. Uma semana depois eles lançaram Transmorphers. Eles começaram, Sorg, fazendo filmes que eram versões toscas, exatas de outros filmes. Não sim, foi? Sim, sim. Eu não sabia desse Transmorphers aí. Eles faziam, tipo, as versões com aqueles caras bucha, tipo o Lorenzo Lamas, né? Esse povo assim. Não, Sorg, ó, se liga. Essa Zylon, eles têm The Day the Earth Stopped, Age of the Hobbits. Eles têm Santa School Musical. Peraí, deixa eu abrir aqui. Cara, é sensacional, velho. Não, eles pegam e lançam o filme tipo um mês antes da estreia do filme de gripe. Sensacional. Faz um genérico. Não, Snakes on a Train. Snakes on a Train é foda. Pô, isso já é copiado de outro filme tosco, que é aquele do Samuel Jackson, né? É, Snakes on the Plane lá. Snakes out of my fucking plane. Cara, eles devem se divertir horrores fazendo esses filmes. Cara, deve ser muito barato. Titanic 2, acho que é deles. Tem o Asilo Titanic 2? É? Como é Titanic 2? É um navio chamado Titanic 2 que afunda. Mega Piranha. Cara, as piranhas. Mega Piranha, acho que eu já assisti. Cara, sensacional, velho. Eles têm o Determinators. Exatamente. Cara, não acaba, velho. Não, é muito filme tosco. Eles fazem um filme por semana, é muito cruel. Deixa eu ver no IMDB uma lista dos caras. O Virgem de 18 anos. Meu Deus, Moby Dick 2010, a imagem é tipo a mesma do tubarão, assim, do Spielberg, só que o Moby Dick vindo por baixo. 2012, nossa. O ano da profecia. Olha que sensacional, eu tô virando um fã instantâneo desses caras. Olha essa página. Essa página aí, ela tem as capas também. Olha isso. Isso tem jeito de ser aquelas produtoras de filme que fazem, assim, pra abatimento de imposto de renda, sabe? Não, eles têm muito, cara. Eles têm o Almighty Thor. Olha que sensacional. Nossa. Eu não lembrava do nome. Eu sabia que eles tinham feito um do Thor. É, eu também sabia. Eu tava tentando achar. Não, e o legal é que eles lançam, tipo, um mês antes do Thor, do filme sair no cinema. O de grife, eles lançam um filme genérico. É muito bizarro. Olha, ele tem o Tesouro de Da Vinci. Cara, sensacional. Eu preciso assistir todos esses filmes. Caraca, AVH, Alien vs Hunter. E é legal que até as capas, cara, eles não têm o menor pudor em copiar a capa. Não, nenhum, cara, nenhum. Caraca, Alan Quarterman e o Templo das Caveiras. A capa é igualzinha a capa do Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Não, a capa desse filme que eles estão copiando o... Aquele filme ridículo lá do que a Terra entra numa era glacial. Depois é a mesma capa, cara. Não, vocês viram a capa do Transmorphers? Eles fizeram. Tem o Transmorphers Fall of Man. Aqui, sim. Ó, outro bem safado. Esse aqui saiu na época do Eu Sou a Lenda. É I Am Omega. E é com quem? Com o Mark da Casco. Meu Deus! Nossa! Olha a capa do Alan Quarterman, o Templo das Caveiras, cara. Que... Eu falei, cara, é igualzinho a capa do Indiana Jones, mano. Até, cara, você vê que... Você percebe que tem muito filme aqui que é continuação, né? Tem o 2, tem o 3, tem o 4. Cara... Não, parem as prensas. Tem o Ataque do Tubarão de Duas Cabeças. Nossa Senhora. Cara, depois a gente tem que fazer um podcast só dele. Eu vou até guardar essa página aqui do IMDb no meu favorito, que ela tem que ir pro post. Eles têm um filme chamado MILF. Pô, tem que ver esse filme, cara. Aqui. Cara, o mais legal, na capa do Alan Quarterman tá escrito baseado na história que inspirou o Indiana Jones. Foda, cara. Caraca, meu, eles copiaram até o Atividade Paranormal, tá aqui como Entidade Paranormal. Entidade Paranormal, porque tem um despacho no filme. Pessoal, tem o Atlantic Rim. Atlantic Rim. Até o fracasso. Aquilo que já é fracasso, eles copiam. Eles copiaram aquele. Qual é o nome daquele filme da Disney sobre Marte? John Carter. Ele tem até aqui o Príncipe de Marte. Cara, eles têm Abraham Lincoln versus zumbis, velho. Eles têm os nazistas no centro da Terra, cara. Eu tenho que assistir esse filme. Vamos deixar esses caras de lado, senão a gente vai ficar só falando desses filmes, bicho. Vira o podcast deles, viu? Vocês viram que o Brian não morreu? Tá de sacanagem. Não, ele não morreu? Morreu. Foi postado no do BDE nessa terça agora. Também conhecida como amanhã pra nós que estamos gravando hoje. Ele voltou o quê? É clone, viagem no tempo, realidade alternativa? O Steel e o Vini, que era o cachorro novo, acho que encontraram uma versão do Steel e do passado, com a máquina do tempo que tava funcionando, daí o Steel conseguiu ir lá e salvar ele, e é isso. E não ocorreu nenhuma incongruência no espaço-tempo, né? Cara, isso é Family Guy. Incongruência no espaço-tempo não faz parte dessa série. O Vini ficou um episódio... Mas por que isso? Tipo, os fãs lá deram piti, alguma coisa? Ou era tudo caso pensado? Não, já tem isso. Um episódio desses caras demora meses pra sair. E isso aí foi... É semanal, né? Então saiu foi semana. Foi caso pensado, então. Pensado. É. O McFarlane, ele deu uma... Ele deu uma entrevista, não. Ele tweetou, ele falou... Meu, vocês acharam que a gente ia ser louco mesmo de matar o Brian, porra? Não, né? Daí deu uma mensagem... Ah, pegadinha do malandro. Ele tweetou uma mensagem bonita, tipo... Ó, cuidem das pessoas que vocês amam, que elas podem... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ou seja, blá, a foto blá, mandou ele falar alguma coisa, senão ele ia perder o dinheiro dele. É, exatamente. Ah, ele tem um contrato gigantesco com a Fox também. Cara, pera aí, deixa eu só falar. Tem Mega Shark versus Giant Octopus. É esse daí que eu vi. Que tem um lance que a porra do o tubarão dá um pulo e pega um avião em comercial em pleno voo. E o Octopus gigante, ele tem cara de caveira. Nossa. Ele é muito from hell. Mas aí, eu Duco, te falo o seguinte... Que no Mega Shark versus Mech Shark, ele tenta fazer isso, aí o Mecha Shark pula junto e tromba com ele no alto pra ele não conseguir. É sensacional. Puta, mas vocês já viram, a capa do Almighty Thor? Vi. Jesus. Cara, esses caras não devem ter autoestima nenhuma, né? Que topa participar desses filmes. Não, o cara realmente ele deve estar desesperado, né, bicho? Pelo amor de Deus, me deem um emprego. Me dá alguma coisa. Interpretar, por favor. Não, pelo amor de Deus, é triste. O que mais aconteceu de legal? Abre a página do UOL aí, do alguém. Vocês viram esse trailer aí dos irmãos, sei lá o quê? Júpiter Ascending. Eu não sei se vocês assistiram o outro deles lá, o anterior. Caralho, fugiu o nome agora. O Cloud Atlas. Não assisti. Não. Me falaram bem desse filme, mas eu não assisti. Cara, eu baixei, mas eu fiquei com uma preguiça de assistir. Cara, eu não vi nenhum. Quantos filmes eles fizeram? Eles fizeram aquele do Speed Racer, né? Fizeram esse aí. Lixo. Puta, o Speed Racer é muito ruim, cara. Cara, Speed Racer é um filme que deveria ser proibido pra criança. E só fizeram... Esse é o terceiro filme deles pós-Matrix. Ou seja, a vida deles no cinema acabou depois de Matrix. Não, convenhamos, né? Eu tenho pra mim que na verdade, eles deram uma dentro com Matrix de sorte no primeiro e depois aí mostraram que eles eram de verdade, né? No segundo e no terceiro. E desde então, eles fizeram nada. Matrix, pra mim, é só o primeiro filme e as animações. O resto é perda de tempo. É, cara, eu não gosto. É só o primeiro. Mais ou menos. Não, é só o primeiro Matrix e olha lá, cara. Cara, eu tava vendo aqui o... O Walker morreu, né? E os Velozes e Furiosos? Eles vão recomeçar tudo de novo, o filme? Vão aproveitar as sobras das filmagens? Vão fazer o que, esse pessoal? Vão botar um carro pra explodir e fazer que o personagem dele morreu também. Eles estavam cogitando começar de novo. Esses filmes, eles sempre têm seguro, cara. justamente por causa dessas coisas acontecerem, entendeu? Então, de repente, se eles filmam, se eles começam de novo, o prejuízo não é tão grande. Ah, então eles ganham mais dinheiro se o filme não for feito? Não, porra, caralho. O que que eu acabei de falar, o animal? Não sei, falhou aí sua voz, alguém tá rangendo aí no fundo. Não. É a cadeira, caralho. Eles têm, os filmes normalmente têm seguro pra essas situações. Então, se de repente eles resolverem começar de novo, o prejuízo não é tão grande assim. Pessoal, enfim, quero que se foda. É um pessoal, de merda. Oi. Alguém sabe, alguém gosta daquele cara que fazia o dentista do Se Beber Não Case, ou o cara que perdeu o dente, não lembro se ele era dentista. O quê? Morreu também? Não, não. Ele vai fazer o remake do Corra Que a Polícia Vem Aí. Ah, caralho! Nossa, merda. Não, cara, não. Pra quê? Por favor. Puta que pariu, cara. Pra quê? Porra, é a crise criativa do cinema americano. Eles não sabem mais fazer porra nenhuma. É o que nem o Nuno falou, cara. Tão, nesse exato momento, eu tava vendo aqui, eles estão fazendo 3 filmes só sobre o Peter Pan, cara. Agora. Três? Não, são mais de 3. Vão ter também uma animação da Disney. São 5 filmes do Peter Pan, deixa eu abrir isso aí. Não, porque também vai sair um desenho do Tarzan, pra depois vão fazer um filme do Tarzan também, que eu acho que é até do Benicio del Toro que vai fazer também, tá querendo fazer um filme do Tarzan. Já vai sair uma animação agora também. Tá, olha só, pessoal, olha a lista só de Peter Pan. Vai ter o Pan da Warner Bros, vai ter o Peter Pan da Disney, vai ter o Neverland, que vai ser da Sony, vai ter o Pan, que vai ser da Social Capitan Filmes, eu não sei quem é, mas tem uma cara de animação japonesa, e só. Então são 5 filmes do Peter Pan. Entrando rapidinho nesse negócio de animação japonesa, o que que vocês acharam do trailer do CG de Cavaleiro do Zodíaco? Caguei pra Cavaleiro do Zodíaco. Não, primeiro, as armaduras são feias pra caralho. O trailer que você tá falando, por acaso... O trailer que eu falo é o trailer do mesmo, aquele teaserzinho, não tô falando da abertura do jogo, não. É, porque tem um monte de burro por aí, inclusive um redator desse site... que postou o trailer de um MMORPG chinês, achando que era a porra do jogo, do filme, não era. Trailer do Seiya lutando contra o Pegaso Negro do Saint Seiya Online. Exato. Enfim, mas não importa. Cara, eu achei feio demais, os personagens estão descaracterizados, tá uma merda, cara, eu achei uma merda. Com aquelas animações que eles tentaram meio que humanizar os personagens de animes japoneses, como por exemplo aquela animação do Gatchaman que não saiu, e aquela animação do Astro Boy, que também ficou mais ou menos. Eu gostaria que essa porcaria desse certo, mas tá com um cara que vai ser uma merda. Cara, o pior é que dá pra fazer um negócio legal pra caramba com o CG, cara, mas eu não entendo por que os caras têm que fugir tanto, bicho? Eu realmente não entra na minha cabeça. Vocês estão falando de Cavaleiro Zodíaco? Tô vendo no rascunho agora do BDE aqui no dashboard. O Hellboy tá fazendo 1001 coisas que aprendemos com Cavaleiro do Zodíaco, cara. Deus do céu. Ah, tá. Tipo, Parte 1, ele fez 6 itens até agora. Ah, cara, já é claro. Aposto que tem no meio, tipo, coisas do tipo: a minha velocidade da luz é mais rápida que a sua. Todo o sangue do meu corpo não vai se esvair em menos de 3 horas. Cara, a tradução original do Brasil era tão ruim que o Cavaleiro de Leão tinha um golpe chamado o Chifre do Leão. Era Chifre do Leão, nossa. Depois virou Pata do Leão e depois que eles colocaram o Relâmpago do Leão. Não, mas você, cara, não reclame das nossas traduções. Sabe como é que era chamada a Saori na Itália? É. Bela Dona Isabel. Quer dizer que o apresentador falou: não morra, Bela Dona Isabel. Nossa, não parece italiano, parece mexicano, né, cara? Bela Dona parece. Isabel. Não morra, Bela Dona Isabel. Ah, oh, eu não tenho outra opção, Antônio Gustavo de Pégaso. Porra, não, né? Mas olhando aqui os posts, o Mo tá fazendo aqui um dizendo que é oficial. O Robin, né, estará em Sandman. Não, acho que não é oficial ainda não. Acho que o Mo tá fazendo. É o Mo que tá dizendo, né? É, Joseph Gordon-Levitt estará em Sandman. claro, ele pode ter um safety cara. Conversa? Mas chama um bom pra explicar isso, cara. Ele tá editando essa porra agora. Vai ter o Sandman, meu amor. Por que você botou o Sandman de parte? Vou brigar com ele. Vai falando aí. É oficial. Joseph Gordon-Levitt estará em Sandman. Como? Vai ter o quê do Sandman? O série? Filme? Daqui a duas semanas. É oficial. Sandman foi cancelado. Ou seja, o post do Mo já tá errado. O Mo já tá errado, né? Enfim. Cara, eu tô vendo agora aqui, o Magin, vamos começar a republicar Vagabond? Pô, que foda, hein? Quantos volumes são, cara? Que editora que vai ser? Putz, eu não botei o nome da editora pra não fazer propaganda. Deixa eu catar aqui. Eu fiz o post, mas eu não botei o nome da editora. Pode botar, cara. De repente a gente convence os caras a pagar a gente. Não, mas então, já que é pra tentar convencer, parece que eles vão continuar o trabalho da Conrad. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar aquelas edições definitivas que a Conrad fez do Vagabond. Era um negócio lindo, lindo, lindo. Caralho, eu comprei lindo e caríssimo. Eu tenho aquelas versões... As comuns, assim, aquelas definitivas eu não comprei, não, era muito caro. Não, só vai sair edição definitiva e chora, 40 conto. Vai começar do primeiro ou vai continuar onde a Conrad parou? Não, eles vão fazer que nem fizeram com o Pince, eles vão continuar e vão relançar. Vão sair os dois. Ah, 40 conto mensal? Não sabem qual vai ser a velocidade da publicação. Talvez 40 conto não tá caro se for mensal, cara. É, pô, por exemplo, eu tô pagando R$25 em cada edição definitiva de High School of the Dead, que é a versão colorida do mangá. Aquela grandona? Aquela grandona, só que é bimestral / trimestral. A última que saiu foi a 3 e a 4 já não saiu. Vale a pena sim, é muito bonito, o material todo colorido, vale a pena. E é R$25, pô. R$25 a cada 2, 3 meses não é um prejuízo. Pô, 40 conto um Vagabond pra pegar definitiva por mês, cara, dá pra comprar fácil. Pessoal, é a nova Sampa que vai fazer a edição. Eles também que bosta. Então esquece o patrocínio. Eles vão lançar o Old Boy também. Um ritmo japonês, que eu não faço ideia do que seja esse troço. O Old Boy eles estão lançando já. Só pararam no 4 e ninguém mais sabe, né? Então, onde eles vão retomar. O ritmo japonês já vi nas bancas já. Eles vão retomar e vão retomar esse ritmo japonês. Cara, o papel do Old Boy é muito ruim, cara. É muito. Eu comprei e já tá amarelando, cara. A impressão também é muito ruim. E também vão editar um tal de Drifters. Não. Também não sei o que é, não. Vocês compraram o Planetary? Com certeza. Eu tinha a versão digital, agora eu tenho a versão real. Cara, pra variar, a Panini faz um trabalho muito preguiçoso. Cara, a gente pode esquecer de ganhar patrocínio da Panini, né? Não importa. Mas enfim, o trabalho deles é muito preguiçoso, cara. Planetary tem zilhões de referências, os caras não colocam nem o editorialzinho na revista. Nas edições antigas que eram publicadas no final, sempre apareciam as historinhas dando as referências. Falando... Aquela que via junto com o Authority? Isso. Falta ter um Sidney Guzman ali, né, cara? Um cara do Nike. Ah, cara. Eles colocaram... A única coisa que eles fizeram, eles pegaram um prefácio que o Alan Moore escreveu em 99, quando tava saindo a Planetary. Colocaram lá e só. Não tem uma notinha editorial, não tem uma página de referência, não tem porra nenhuma. Cara, se um dia tu fosse falar todas as referências de quadrinhos e outras coisas que tem em Planetary, a gente faria... Uns 3 ou 4 podcasts. O Terra Zero já gravou, eles têm 3 programas sobre o Planetary, e cada programa tem média de 2 horas e meia. Eles dissecaram a obra do começo ao fim. Pra mim, a melhor edição é a que eles encontram o Batman. Aquela edição em Gotham é muito foda. Qual? É uma que é, na verdade, um especial. Que ele essa encontra... é especial. É o especial, é o especial. É uma edição... Pô, mas em compensação, aquela da Liga da Justiça é bem fraquinha, hein, cara. É chatinha mesmo, eu também acho. Aquela da Liga da Justiça é muito chata, mas a do Batman é maneira. Cara, vocês compraram alguma coisa esse ano? Vocês compraram alguma coisa que se arrependeram? Tipo, puta merda, gastei dinheiro à toa com isso, cara. Eu comprei. Algumas. Algumas, tipo uma porção? Ah, aquela Guerra Sem Fim do Vingadores é muito ruim. Aquela a Vingadores do Bendis lá, que saiu naquela Vingadores Zero, é muito ruim. Ah, tem um monte de coisa, cara. Tem coisa pra caramba que é ruim, assim, você vai no impulso, assim. Não vai no impulso, mas, pô, eu fico curioso pra ler. Galera sabe, né? Não tem saco nenhum pra ler Scan. Cara, eu comprei aquele Sombra. É ruim? Não é ruim, cara, mas assim, não vale os 35 contos, cara. Ah, não fala isso pra mim não, cara. Tá ali no meu criado mudo. Eu tô acabando de ser Planetary. É o próximo. É bom, é bonito e tal, mas, porra, cara, se fosse assim, mais simples, tudo, mas não precisava capa dura naquilo, cara. É, isso é uma coisa que me dói muito quando eu quero comprar algumas coisas, cara. Eu vou, vejo o negócio pra comprar, mas eu sei que não vale aquilo, saca? Eu quero ver, eu quero ler, mas não vale. Eu vou te falar, cara, ó, Paraíso X, velho. Eu sei que é uma história de bosta, mas eu realmente queria ler, sacou? Aí ele faz uma edição mega massa de luxo com tudo que eles tinham que fazer com o Planetary, e eles fazem com essa merda dessa história, e cobram mais de 100 pau antes que eu tô com o capítulo, isso, velho. E são as três, né? Paraíso X, a Terra X e o Universo X, eu acho, né? Eu escuto há anos a falar desse negócio. É sobre o que isso, afinal? É o futuro do universo Marvel. É o reino da manhã da Marvel. É o reino da manhã da Marvel. Eu só escuto o que existe, mas ninguém fala nada que seja assim, alguma coisa que vale a pena. Colocando assim de forma bem resumida. A maioria das raças do universo, na verdade, são descendentes de uma mesma coisa. Descobre-se, né? E elas estão em diferentes graus de evolução. Isso é descoberto enquanto inumanos e outros heróis começam... Assim, anos atrás teve uma explosão de nego com superpoder. Aí eles descobrem que, na verdade, é todo mundo inumano. Aí eles descobrem que, na verdade, várias raças que existem, tipo os Skrulls, os inumanos, os humanos, elas estão em graus diferentes de evolução. Os deuses, tipo Thor, eles estão em graus diferentes de evolução. E que, na verdade, é tudo um plano envolvendo os Celestiais... Pra proteger ovos que, na verdade, são os planetas. Então, o planeta Terra é um ovo de um celestial. É mais ou menos o seguinte. Todos os planetas que têm vida são, basicamente, embriões de celestiais. Não tem aquele negócio daquele reservatório de Vibranium embaixo de Wakanda? Pois bem, aquilo é o feto. Aquilo dali é, basicamente, o ovo do celestial. E a Terra inteira é como se fosse um embrião. Então, todas as formas de vida do planeta são como se fossem organismos que mantêm o planeta vivo para poder que o ovo se desenvolva. E, no caso, todas as pessoas da Terra desenvolvem superpoderes para poder proteger esse ovo. Galactus existe para destruir eles. Por isso que ele devora o planeta. O Galactus seria o inimigo natural dos Celestiais, como se fosse um predador. Aí o que acontece? O Franklin Richard vira o Galactus, a filha do Homem-Aranha é o Venom, o Homem-Aranha, o Peter Parker, vira metade uma aranha mesmo, como se fosse uma aranha, e se esconde das pessoas. Isso é no Paraíso X já. Aí o Capitão América vira um anjo. Como é que é? Volta aí, como é que é? Capitão América vira um anjo. Wolverine é casado com a Jean Grey. Só que ele tem um funcionamento de bosta. Ele é um gordo barrigudo que fica só vendo TV e tomando cerveja. E depois descobrem que, na verdade, a Jean Grey não é Jean Grey, não é, Rafa? Acho que é o Estrela Polar. É o Estrela Polar. Olha que... Quem foi que escreveu essa coisa, cara? Assim, Super, ela não é ruim. Ela não é ruim, não. É meio... Viajada. Bem viajada. Eles colocam uma coisa dos poderes que é o seguinte, esse lance que eu falei de ter níveis de evolução é o seguinte, os humanos, mutantes e inumanos, eles estão meio que no primeiro grau de evolução, né? Que cada um muda um pouquinho de o corpo com relação ao outro para ter um poder. Os Skrulls já seriam um outro nível de evolução, que onde todos eles podem fazer o que querem com o corpo. Aí deuses, tipo Loki, Thor, eles já estão num grau acima que o corpo deles reage ao que as pessoas acreditam deles, sacou? Tanto que o único que percebe isso é o Loki, porque ele tá acostumado a ser o deus ultrapassa, né? Cara, é uma viagem, velho, mas é uma viagem. Ah, mas quem escreveu essa viagem? Eu não sei, vamos descobrir. Vamos perguntar ao Google, que eu tô com preguiça de ir lá na sala pegar a minha edição. Oh, quais são as três edições? É Terra X? É a Terra X, Paraíso X, acho que Universo X, sei lá. É isso mesmo. Ah, que danadinhos. Tipo, eles publicaram Terra X, depois Universo X e agora Paraíso X. Eu pensava que era o contrário. Ah, tipo, eles derrotam a morte, daí ninguém mais morre. Daí quem tá doente fica doente pra sempre. Culpa do Capitão Marvel, esse bosta. Meu Deus do céu. Mas isso aí, o Jim Krueger. Criado pelo Alex Ross. É, Jim Krueger e Doug qualquer coisa. Eu realmente queria ler isso, cara. Mas, velho, não vale o que eles cobram, numa boa. Eu sei que não vale. É a mesma coisa, o... aquela HQ da Liga da Justiça, também escrita pelo Ross. Justice. Não, desenhada, Justice. Cara, eu realmente... Cara, Justice completo. Eu parei de ler aquilo quando eu vi o Aquaman, o Brainiac fazendo autópsia no cérebro do Aquaman. Eu quero saber como é que funciona a sua telepatia. E era aquele Aquaman da Liga dos Super Amigos. Esse Justice, como se fosse uma versão séria do Super Amigos. Sim. Mas assim, eu realmente queria ler aquilo. Eu não acho ruim, não. Eu acho médio. Eu acho ok, entendeu? E eu gosto da arte do Alex Ross ali. Eu acho que tá, tem umas coisas muito legais lá. O problema do Justice é que as pessoas, quando viram aquilo, nossa, Alex Ross desenhando de novo de personagem da DC, todo mundo ficou naquela vibe de caralho, vai ser tão foda quanto o Reino da Manhã. Não foi. Foi. É uma história ok, entendeu? Uma história legal. Ah. É uma história com um padrão atual da DC, não com um padrão antigo. Então, eu compraria um encadernado de Justiça, se fosse um encadernado com preço justo, e o que eles estão cobrando não é. Cara, o Magin colocou aqui no chat da edição definitiva do Reino do Amanhã, vocês chegaram a ver ela? Eu vi na banca, mas não sabia, eu meio assim se comprava ou não. Até porque... Cara, aquela lá vale a pena, viu? Eu vi ela, tinha uma aberta lá no FIC, e aí eu foliei. Pô, aquela tá linda, linda, linda, assim. Acho que tem mais de 60 páginas de extra. Aí tem roteiro do Mark Waid, tem um monte de... Concept art do... É, concept do Alex Ross, tem um monte de desenho teste. Tem aquela historinha final... Que é do Batman, do Super-Homem da Mulher Maravilha, que não tem. É, e cara, aquela sim vale a pena. Aquela edição definitiva tá linda. Aquela vale, viu? Pessoal, chora. São 120 páginas de hoje. É coisa pra caralho. Assim, eu peguei ela, eu já tinha comprado coisa demais, assim. Eu já tava fudido. Eu tava olhando ela por puro sadismo, que eu sabia que eu não ia levar. Mas, pô, eu foliei ela, eu fiquei uns 20 minutos olhando, assim. Tem extra demais, assim. Tem coisa... Coisa pra caralho, assim, é demais, cara. Aquela lá, Panini, tá de parabéns. Aquela foi show de bola. Você diria uma pergunta. Nesse encadernado não vem a parte continuação, não, que o Mark Waid fez, né? E que é uma bosta, todo mundo diz. Não vem, não, né? Não. Tem Reino do Amanhã 2? Tem, cara. Nossa, tem Reino do Amanhã até 3, se bobear. Mark Waid fez, aí ele brigou lá com o Alex Ross e... Só sei que, cara, é aquela merda que não devia ter saído, sabe? Não, não tem isso não. Tem só essa de extra, assim, de história. Tem essa que o Nuco falou. E o resto é extra. O Super-Homem e a Mulher Maravilha perguntando se o Batman queria ser o padrinho do filho dele. Pô, é. Curtinha é bem legal, cara. E o resto é extra, assim, roteiro do Mark Waid, concept art, tem um monte de teste do Alex Ross que ele fez. Tem foto, assim, do pessoal que serviu de modelo pros desenhos. Não, tem coisa pra caramba. É aquela show de bola. É. Foi vendido na banca isso ou só em Comic Shop? Não, só livraria em Comic Shop, mano. Não, eu vim em banca. Foi? Eu não consegui vir em banca, não. O Super é que a gente mora na roça, Super. Então não, essas coisas não vão pra onde a gente mora. Chega, que chega, mas assim, só com um ano de atraso, sabe? Tipo. É, como um vai botar, não vai chegar. Provavelmente não vou acabar não comprando mesmo. Vou ter que me contentar com a minha versão furrequinha, que tá com a capa fechada. aquela edição da Abril, puta que pariu, que coisa feia. Cara, foi assim, foi meio estranho, né? Porque quando eles lançaram Marvel, era aquela capa toda especial, né? Capa de acetato, né? É, aí eu fui esperando, pô, será que eles vão fazer alguma coisa assim com... Reino do Amanhã, e vê aquela coisa tão furreca. É, e a arte do Ross merece um tratamento especial, né, cara? Eu tenho a edição importada, né, dessa versão, quando saiu. E ela é totalmente diferente, lombada quadrada, ela tem uma página mais grossa, ela é bonitona. Agora, da Abril, é porca, cara. Eles colocaram um triângulo, um trapézio, sei lá, que é aquilo cinza, atrás do reino dos dizeres, do título, Reino do Amanhã. Aí tampou um monte de personagem. Caralho, que é grampo, não é nem lombada quadrada, é grampo. É ridículo, é muito feio. Bom, pelo menos não tá no nível daquela edição original de Reino do... Ah, não foi Reino do Amanhã, esquece. Tô falando, mas foi Reino do Amanhã. Ah, não, esquece. Você tá falando de Reino de Manhã, eu tô pensando em Terra X, cara. Ah, que... não. Ah, nossa, aquela edição de Terra X era horrível. Lembra? Foi da... Eu não lembro quem publicou, foi pela Globo? Não lembro quem foi. Não, não foi a Globo, não. Foi uma dessas pequenas, tipo Metal Pesado. A edição foi do JP Martins. Aham, uhum, ele mesmo. Eu acho que foi até o Sidney Guzman que resenhou no Universo HQ e deu zero pra todas elas. Era muito aquela edição muito feia, cara. Muito feia. Os caras cortavam um pedaço da HQ assim, foda-se. Uhum. Sai. Os caras cortavam a página dupla, cara. Tipo, cortavam uma página dupla e outra ficava. Página! E a página dupla ficava na mesma folha. Tipo, tinha uma página dupla e você virava a folha pra ver o resto. É muito. Nossa! É bizarríssimo! Pelo amor de Deus, o que mais interessante aconteceu essa semana? Vamos ver um site de notícias, não. Cadê o BD? Cadê o UOL? Pera aí. Nenhum de vocês assistiu o Hobbit, né? Não. Não, ainda não. Eu vou amanhã, vou amanhã com a patroa lá, a minha uma tia da que vai ficar com o bebê, a gente vai assistir amanhã à noite. O que você achou, cara? Pô, o King vai tirar meu login. Você tá dizendo que é uma porcaria mesmo aí? Não chega a ser uma porcaria. Eu li o post, a resenha do King sobre o filme. Eu tenho que concordar com ele. Ele fala que os fãs chiitas do Tolkien vão ficar chiando, mimimi. Então, eu vou chiar pra caralho, vou xingar muito. Então vai, fala aí. Vou falar. O filme virou, tipo, tem 40 minutos de cena do Legolas que não precisava de jeito nenhum no filme. Não aguentava mais ver aquele elfo pulando e dando flechada a lá Jason Bourne. Sério, ele mata mais gente naquele filme do que ele matou na primeira trilogia inteira. É muita gente que ele mata sozinho. Não, ele mata pessoas? Não, orc, só mata orc. Pois é, ah, tá. Mata mais orc do que ele matou no outro filme, nos três filmes estendidos inteiros. É absurdo. Agora, os pontos positivos do... Tipo, tirando esse negócio, toda a passagem dos elfos, que é muito chata, mas muito, muito chata. Que nem no livro, né? Não, é muito pior, porque tem uma cena de ação totalmente desnecessária no, nas corredeiras, quando eles estão dentro do barril. Aquilo ali é a única parte assim, que eu achei muito chato, eu gosto muito. Tipo, já vi a versão estendida da primeira trilogia infinitas vezes. Mas o filme, você pode ver ele em 3D, que ele é lindo. O primeiro filme em 3D, o único filme que eu tinha visto que em 3D valia a pena você ter pago o ingresso pra ver, foi aquele próximo Avatar. Já que é pra ver ele em 3D, que ele fica muito mais bonito. O filme é uma porcaria, mas ele em 3D fica pelo menos bonito. O Senhor dos Anéis, ele tá com 3D assim impecável, é muito, muito, muito bom o nível de profundidade que eles deram. E aquele negócio... Então, fala mal de quê? Aquele negócio todo que o Peter Jackson faz. O filme é lindo, assim, a parte visual do filme inteira, tanto as locações quanto o cuidado que ele teve com o cenário, são as caracterizações dos personagens, são coisas assim de um nível absurdo. O dragão tá um negócio muito, muito maneiro. A cena inteira dentro da... Nossa, da Montanha Solitária é muito boa. Eu também, cara. O Peter Jackson só sabe fazer Senhor dos Anéis, cara. Todos os filmes, os outros filmes que ele fez, nenhum deu lucro. Ó, cara, acabei de ver o filme agora há pouco, antes de começar o podcast. O filme é maravilhoso mesmo, como a gente tá falando, mas tem três coisas que eu não gostei no filme. Vai ver? São as mesmas coisas que eu. Vai lá que o Kink vai tirar o seu login também. Vamos lá. Vai. Primeiro, ele parece que estudou na mesma escola que o Jorge Lucas. As coisas parecem ser muito mais fodas antes do que depois. Tipo, caralho, o Gandalf. A trilogia antiga, né? O Gandalf só falta fazer um Kamehameha na porra desse filme. E no Senhor dos Anéis inteiro, o máximo que ele fez foi soltar aquela luzinha contra os Nazgûl na porcaria das duas torres. Primeiro, não. Coisa ruim. O Gandalf, aquele jogador de RPG babaca, que ele manda todo mundo embora pra ele ganhar experiência sozinho, entendeu? Foi o que ele fez no Balrog. Ele mandou todo mundo embora, daí ele ganhou o Balrog sozinho, ganhou todo o XP, daí quando ele apareceu, ele volta com os itens, todos fodões, o Hobbit mais foda. Número 2 que eu não gostei do filme, relativo a essa cena de Kamehameha do Gandalf. Sauron. Se o Sauron apareceu pro Gandalf, Hobbit, que é o que aconteceu nessa porra desse filme, como é que ele ficava com aquela cara de cu sem saber o que estava acontecendo na trilogia inteira do Senhor dos Anéis? Não, mais ou menos, isso tem explicação, Lu. Ele não aparece, é só ali na hora que ele vê o olho, que ele vê a projeção. Cara, do Sauron. Cara, ele vê a projeção do Sauron, ele vê o olho, ele fala o nome do sujeito, o sujeito dá uma coça nele com a porra das nuvens. Não, isso é feio pra caralho. E depois ele deixa ele pendurado na gaiola igual um pardal. Faz sacanagem. Peraí, o cara apanha de nuvem, né? Como é que é? Eu ouvi direito isso? Não, o Sauron nesse filme aparece como se fosse aquela nuvem de Lost, aquele monstro de fumaça. Porra, dá de... uma porra no Gandalf. Alguém pode me explicar por que, que o Sauron, antes de morrer, ele usa o anel fora da armadura, em vez de dentro da armadura? Ele é burro. Ele quer ostentar. Olha, tem um anel. Olha. Agrega valor à batalha. Agrega valor ao visual dele. E a terceira coisa que eu não gostei desse filme. Bate Legolas. É chato pra caralho. Ele mata a gente, a roda. Ele faz acontece que totalmente desnecessário. Cara, aquela cena das... corredeiras, ele pulando em cima dos outros, dando flechada na posição da garça, um pé só. Depois ele fazendo skate no orc de novo. Pois nossa, é, né? De novo aquela cena de skate? Sozinho. Só que sozinho, no skate na beirada da rocha. Aí depois daquela cena final que ele tá enfrentando o orc branco, que ele começa a dar flechada no cara, aí depois ele perde as flechas e começa a bater, aí ele dá uns golpes de kung fu, e depois ele dá uns golpes de ninja, depois ele pega a faca e degola a cabeça do cara. Assim, não dá nada. Tipo, é o Batman. Ele é o Batman. É aquele Deus Ex Machina. O cara tá ali pra dar flechada em todo mundo, pra matar todo mundo, olhar pra tela e falar: eia, não, você é um merda. Porra. Um personagem que eu achei que fosse, então, provavelmente na versão estendida vai ter uma cena dele. Eu não sei se vocês notaram. O Aragorn aparece no iníciozinho do filme, naquela primeira cena no pônei saltitante. Só que não tem fala nenhuma, ele só aparece andando. É bizarro. E eu achei que fossem dar um destaque, porque eu tava até feliz com o Aragorn, o personagem. Por que o Aragorn apareceu? O Aragorn, essa história se passa 80 anos antes do Senhor dos Anéis. Sim, o Aragorn já tava vivo há muito tempo ali naquela época. Ele tá no pônei saltitante passando, ele passa com a cara meio escondida. O Aragorn no Senhor dos Anéis, ele tá com quantos anos? Ele tem 300 e poucos anos. 300 e pica. Aí, tá vendo, Nuco, seu burro? Você não sabia disso. Deixa eu só sumarizar, então. Magin e o Nuco estão dizendo que o filme é uma merda, é isso? Não. O filme é lindo. O filme é lindo, mas não precisava de... Só eles foram pegos pelos elfos, resgatados pelos elfos, vão lá, conversam com o pai do Legolas. O Legolas tá ali sentado, não sei o quê, diz: oi, pessoal, eu tô aqui, fiz uma ponta no filme, acabou, não precisava aparecer mais. Mas tem 40 minutos de Legolas dando flechada. Ele mata mais gente nesse filme do que quase que no Retorno do Rei. Viu? E o Anuco não tava aí quando eu falei isso. Eu falei exatamente isso. Cara, agora, nesse momento, o King ele tá se contorcendo na cama sem saber por quê. Não, eu não vou conseguir mais postar nada no baile, porque eu vou postar. Tá dando bug. O King acorda de repente, assim, né? Algo está errado. Zero. Tem alguma coisa errada no... Sinto uma perturbação na força. Exatamente. Mas repito, ele tem uns méritos muito bons em cima do primeiro. Tipo, não tem... Olha o Magin com medo do King. Não, eu tinha visto desde o início. É o melhor de tudo. Ele não tem aquela musiquinha, que a música é maneira, mas no primeiro filme encheu o sapo, a musiquinha do tema dos anões. Qualquer coisa, não sei o que, ela tava falando, parou a fala e entrava a musiquinha. Não tem, ainda bem. Eu não aguentava mais ouvir essa música. E o filme é lindo. O 3 vale muito a pena, vem 3 vezes, se quiser ver. E esse filme é bom que ele é dinâmico, você não vê o tempo passar. E eu percebi uma coisa na sessão de cinema. A razão desse filme ser assim tão esquisito para os fãs do Senhor dos Anéis. Esse filme não foi feito para os fãs do Senhor dos Anéis. Esse filme foi feito para ganhar novos fãs para o Senhor dos Anéis. É para a geração atual, a geração que só quer saber de massa velho, porque o filme é Senhor dos Anéis versão massa velho. É basicamente isso. Agora é a versão cinematográfica de Silmarillion. O mais legal do filme foi em 7D. Ver a molecada desesperada quando o filme acabou. Porque Peter Jackson ele dá um corte, mas ele faltam acho que 3 páginas pro livro terminar, pra história principal do livro terminar, ele corta. Cara, eu escrevi isso nos e-mails, mandei pra vocês. Tipo, a coisa mais engraçada realmente é você ver a cara das pessoas que não tem a menor noção da história quando o filme acaba. Que vai ficar com a cara de que porra é essa? Tipo, acabou? Assim? Aí começa a subir a musiquinha da Misty Mountain. Aí as pessoas ficam, tipo, vai ter um comercial, é uma parada pra comprar um chocolate. Acabou o filme? E o pior de tudo, isso é culpa da Marvel. Isso acabou gerando uma nova geração. A geração dos imbecis que ficam sentados até o filme acabar pra saber se tem cena pós-crédito. É nada, é verdade. Bom, senhores, vamos para as configurações finais. Já batemos muito papo, já conversamos, já tomamos várias cervejas sem álcool e comemos muitos amendoins murchos. Então, vamos encerrar dizendo aí mais alguma coisinha que chamou a atenção nos últimos dias, semanas ou anos ou whatever, qualquer coisa que queiram falar, começando pelo Super. Acho que, cara, acho que dessa semana o cancelamento do Homem-Animal, cara. Porra, eu não leio o Homem-Animal, eu não dei nenhum dinheiro pro Homem-Animal, ainda assim é triste que tenha acabado. Invertiu uma lágrima quando ele acabou. Invertiu outra lágrima quando descobri que ele vai fazer parte do Liga da Justiça. É, triste mesmo. Ah, cara, mas também, você quer o quê? A revista, assim, do top 100, a revista ficava em 98, velho. Foi uma sorte ter durado tanto até o número 29. Né, concordo. Ah, cara, nunca. A Vertigo em geral, todas as revistas da Vertigo nunca foram destaque de vendas, assim, sempre foram. A Vertigo sempre perigou cancelar, cara, desde quando o mundo é mundo, assim, tipo, ó, a Vertigo tá. Vai cancelar. Mas, cara, Homem e Animal não era Vertigo, cara, é dos 952. Não, eu sei, mas é a mesma pegada. A Grant Morrison formou uma Vertigo sendo não Vertigo. É, que é a mesma pegada, por isso que eu tô falando do Vertigo. Assim, o Homem-Animal do 952 era o Vertigo antigo. E eu digo mais, o Homem do Pântano, o Monstro do Pântano também deve estar entrando nessa linha de corte. Logo. Eu tava conversando com o King, eu acho que foi até na troca de e-mails. Eles vão cancelar o Monstro do Pântano e eles vão ficar com tudo que é correlato a Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Então o Homem-Animal já vai entrar numa equipe, Monstro do Pântano quando vai ser cancelada, ou entra numa equipe, ou tá fora. E aí eu tudo vai ser agregado a isso. O Pântano naqueles Vingadores, a Liga da Justiça dá. É, com certeza, cara. Ah, cara, ou eu vou lançar mais uma revista da Tropa dos Lanternas, né, cara? Já vai ter a Tropa Sinistra, já vai ter sua própria HQ, cara. Eu não. O que você quer dizer? Ah, é uma coisa que eu li hoje na nossa lista de e-mails e que eu estou rezando para ser verdade. As solicitações do Blade Cool, o cu sangrando pelo nórdico, de que talvez, graças a Deus, que assim seja, a número 30 do Superior seja a última edição do Superior Spider-Man. Próximo ao lançamento do filme, né? Que previsível. Pois é, né? Lá pra mais. Durou 30 edições, cara? Tudo isso? Passou rápido, hein? Merda, é assim mesmo, vem na velocidade do som, ainda mais quando é diarreia. Que bom que foi rápido, né? Puta que pariu, meu. É, enfim, pelo menos o King vai parar de se torturar. Ele gosta. O King gosta. Mas peraí, a revista tudo bem, o Peter Parker vai voltar, mas o Dan Slott vai continuar como roteirista? Não, o Dan Slott agora vai ser roteirista do Sofista Quadrado. Não, mas ele vai continuar escrevendo o Homem-Aranha? Não, ele vai ser agora escritor do Sofista Quadrado. Ele vai trocar de mente com Galactus. Outros fãs vão ter que Surfista Prateado é algo muito demodê, é muito datado. Eu agora sou o Skatista Prateado. Caralho, ele vai fazer o Surfista Prateado engraçadinho, cara. Em vez de ser emo, ele vai ser engraçadinho. Não, ele vai deixar a prancha e vai usar uma motoca, sabe? Só assim. Motoqueiro prateado. Agora tem motoqueiro fantasma, né? Motoqueiro fantasma. Agora é o corredor fantasma, filho da puta, usa um carro. É, o cara faz racha agora, né, filho da puta. Paul Walker fantasma. Gratuito. Que desnecessário. Bom, Sorg, que mais você tem a acrescentar para nós? Ah, eu tô passando aqui pelo BDE. Em geral, acho que tá cagando pra continuação dos 300 de Esparta lá, né? Então, ninguém tá falando nada a respeito. É, vai ter. Eu acho que não tá, vai virar porra nenhuma. É uma coisa legal, assim, que acho que dá pra falar. É, pô, tem que dar parabéns pro Panini, cara. Por mais que a gente critique, assim, a Panini tá colocando muita coisa em banca. É, eles vão, ano que vem, agora no começo do ano que vem, tô lendo aqui o post do Luke Luke. Eles vão fechar toda a fase do Jamie Delano no Hellblazer com o volume 7. Eles vão terminar o Sweet Toast lá. Vão lançar Invisíveis do Grant Morrison, que diz que é uma viagem de aço do cacete, mas enfim. Porra, cara, aquilo lá você tem que ir com calma, cara. Tem que ir com um copo d'água do lado. Eu já li acho que uns 5 números, eu desisti. Falei, eu não tava com cabeça pra ler, não, cara. É, eles vão lançar o segundo volume de Planetary, que a gente comentou aqui. Eles vão lançar a coleção dos Pequenos Perpétuos na coleção do Sandman Apresenta, que, pô, legal pra caramba. Ainda escrito volume 5, cara, então assim, pô, eles falaram que vão lançar uma série que é uma que os fãs estão pedindo faz muito tempo. Eu tô torcendo pra ser a republicação da fase do Moore no Monstro do Pântano, espero que seja. E, cara, é isso, por mais que a gente critique, cara, a Panini, eu acho que eles têm feito mais acerto do que erros. Tá lançando muita coisa boa, lançaram um mix inteligente, assim, coerente do Marvel Now, cara, aquele universo Marvel lá, tá um mix legal, então é isso aí, parabéns, Panini. Patrocina. Alguém comprou Piteco? Alguém comprou? Não, eu guardei na banca lá, tava sem dinheiro, pedi pro cara reservar, não peguei ainda. Cara, muito legal, bem feito e bem desenhado a história. O Ridley Guzman falou que acho que ele já aprovou o roteiro do Astronauta 2, só que o Astronauta 2 é só pra 2015. Eu tô mais interessado no Penadinho. Mas agora o Magic vai falar o que ele tem mais a acrescentar. Eu tenho medo do Robocop, que ficou com a mão boa pra bater punheta ainda. Tenho muito medo desse filme. Cara, ele parece de borracha, a verdade é essa. Não, o pessoal tava comentando daquele teaser, trailer, não sei como é que vocês vão chamar, que o Padilha aparece apresentando o filme, falando sobre o filme. É, não é um negócio muito comum de ser feito, que não sei o quê, que talvez ele tenha feito isso pra amenizar aqueles comentários que ele soltou no início do filme, que ele não tava conseguindo fazer porra nenhuma, porque todo mundo tava botando o pé dele no que ele tava fazendo. Então, o pessoal tava falando que fizeram aquilo só como uma pressão pra mostrar que tá tudo bem na produção do filme, mas, sei lá. Calma, suas piranhas, calma. Acho que pra mim aquilo só mostra que não tá tudo bem no filme. Exatamente. Eu tô aqui só pra dizer que tá tudo ok, que não tem ninguém me fudendo, que ninguém tá me sacaneando. Foi o Fernando Meirelles que falou, né, que o Padilha tava se fudendo lá nos Estados Unidos, né? Foi. É, ele apresentava 10 ideias pro filme e o pessoal já tava 9. Eles bloqueavam 11. Ó, tem 10 ideias. Não, essas 11, a próxima também já tá bloqueada. Tá cancelado, não pode. Vocês lembram quando começou a guerra no Afeganistão e no Iraque, o pessoal sequestrava soldado americano, enchia os caras de porrada e depois fazia os caras fazer um filme dizendo, não, essa guerra é errada. Foi essa a sensação. É a mesma coisa. Isso que aconteceu. Cara, eu lembro de uma entrevista do Fernando Meirelles, antes dele ir pra Hollywood, ele falando que começou a carreira dele como diretor de comercial. Aí ele falava, ah não, esses clientes são idiotas. Eles escolhem a pior tomada, eles atrapalham na porra da filmagem. Eu nunca mais vou trabalhar com gente assim. Se fudeu. Chupa. Enfim. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu só queria dizer que um usuário bastante famoso da rede do PlayStation, chamado Raccoon, conseguiu chegar no nível 100 na PC. Isso significa que ele tem 30.857 troféus, que são os equivalentes aos achievements do Xbox. É, 611 são platina, ou seja, ele fez absolutamente tudo que existe para se fazer no jogo no decorrer aí de 8 anos. Então, esse cara, ele obviamente ele não transa, ele não trabalha, ele não tem vida. Enfim, ele deve ser um ciborgue conectado numa rede neural direto no videogame. Não, cara, ele é o Daniel HDR, cara. Ele é o King, mano. Ele é um dos escravos do Daniel HDR, possivelmente, não sei, enfim. E não temos nada mais a acrescentar, caros queridos leitores, além de pedir para vocês entrarem no nosso Facebook, que tá aí do lado, no iconezinho nos nossos banners. Por favor, façam isso, porque estamos sem dinheiro em caixa e a gente precisa pagar nossas contas. Então, sem mais delongas, chega! Acabou o podcast. Tchau. Aonde só dá... Brasília, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Hey! Vamos nessa! Olha o mercado do poder! Último ano. Enfim, está aberto. Esse podcast vai ser a maior zona. E tá atrapalhando a ligação. Já começou a zona, né? Ah, é. Tá cortando e chiando muito. Acho que vai ter que fazer de novo, né? Não. Vai fazer de novo, caralho. Vai desse jeito mesmo. Se tiver muito ruim, é foda, pô. Tá aí, muito ruim, muito. Não, tava horrível. Agora melhorou, é horrores. Puta que pariu. Desligou o torrent, né? É, óbvio, filho da puta. A Arlequina tá comendo uma mariposa. Vou fazer de novo rapidinho, vai. E agora, tanto o Sorg quanto o Eunuco já voltam de algum lugar pra onde eles foram. Não, eu já tô aqui, cara. Eu já saí e já voltei. Ah, tá bom. Que rápido que o senhor é. É que minha esposa chegou. Ah, tá. O senhor, como um bom marido dominado, já logo deve... É óbvio, né? Porque de bênção, né, filho?